seu podcast sobre impressão 3D. E aí, Makers, aqui quem fala é Paulo Neto e está começando o nosso piloto do Papo 3D, podcast sobre impressão 3D. Estão comigo neste desafio, diretamente de Assis, Carlos Eduardo. E aí, galera, beleza? E diretamente de São Paulo, Marcos Castro. Fala aí, galera, beleza? De Uberlândia, Raul Luigi. Fala, galera. E aí? E de Gravataí, Rafael. Buenas. Bom, nesse piloto nós vamos estar apresentando para vocês um pouco sobre o que é impressão 3D, seu surgimento e tecnologias. Rafael, fale um pouco para nós o que é impressão 3D. A impressão 3D, ela é o meio mais popular do processo conhecido como manufatura aditiva. A ideia principal é que tu começa o teu processo sem nada na mesa e tu vai depositando material para criar a forma, ao invés de um processo de manufatura redutiva, tipo máquina CNC ou cortadora laser, que tu começa com todo o material e tu vai retirando até ter a forma. Então tu pode chegar a resultados que tu não conseguiria chegar numa peça que tu tem que cortar aos poucos. Tu pode criar formas que começaram com ângulos diferenciados ou em partes diferentes, tu pode criar peças dentro de peças. Tudo isso é um paradigma novo hoje em dia em termos de indústria. Além do que, ele facilita a possibilidade de trazer ideias do meio digital, modelos 3D, para representações físicas, para ter modelos físicos, seja de uma peça, de uma escultura, do que a ideia trouxer, na verdade. Tu tendo a ideia, ela vem à matéria. E aí, Marcos, então, diga para nós um pouco sobre as tecnologias que a impressão 3D tem hoje em dia. Então, Paulão, é o seguinte. Os principais modelos de impressora que a gente tem são impressoras de deposição de material, que são as FDM, no qual o filamento plástico é derretido e ele é depositado camada a camada até a construção total do objeto. Também existem alguns modelos de impressão que eles fazem a cura de um tipo de resina, né? Então, pode ser através de um laser, pode ser através de uma luz UV, no qual ele vai curando e aí vai criando um objeto camada a camada dentro de uma resina. Existem também impressoras através de pó, no qual ele vai... Funciona muito parecido com uma impressora de casa, né? Ele vai imprimindo camada a camada, lançando uma resina nesse pó. Esse pó ele vai endurecendo e ele vai subindo camada a camada. No final, a pessoa retira de dentro lá a peça do meio do pó, nem parece que tem a peça lá dentro. Quando ele retira, ele limpa, existe uma peça pronta. Essas são as principais modelos aí que a gente tem no mercado. Só um adentro aqui, pessoal, que caros ouvintes, que esse pó não vai cheirar ele, hein? Por favor. Então, eu acho que essa informação foi desnecessária. Nunca se sabe. Eu acho que completando um pouco do que a galera falou também, muito na impressão 3D a gente fala que muitos dos slogans que o pessoal utiliza tem uma ideia e a gente materializa essa ideia, né? Que você cria alguma coisa na sua cabeça e a impressão 3D consegue materializar aquilo, entendeu? Através de um modelo que é feito no computador, que é digitalizado, e depois isso é materializado pelas nossas impressoras 3D. Hoje em dia, a impressora 3D mais famosa são os modelos de fusão de filamento fundido, também conhecido como impressora de plástico, porque o material delas é muito utilizado na indústria, então ele é mais acessível. A mesma indústria que faz o plástico para pecinha de Lego pode fazer filamento para impressora, é a mesma matéria-prima, por exemplo. Além disso, foi uma das primeiras que a patente dela caiu e se tornou um projeto aberto ao público. Podia ser feito por qualquer um que desenhasse uma máquina compatível. Quando caiu a patente, que houve a grande revolução no mercado 3D. E até hoje é o modelo mais barato. A partir de $200, tu pode ter uma máquina para começar a trabalhar com isso. E sofrer. Mas a gente ganha pelo que paga. Lembrando que após a patente caiu, surgiram as RepHap. O projeto RepHap merece um programa só dele, porque além da história ele tem muita parte de filosofia e toda aquela parte esotérica da galera do Linux, sabe? Aquele espírito... Aberto, né, de comunitária. Sim, tem que deixar aberto o espírito da comunidade, tem o espírito open source, a galera maker. E é muito mais conceitual do que prático para o usuário final. Com exceção de dois, de três tipos, que são as Hypercube, as Ultimaker e as Prusa. Essas são tão famosas que dá para falar separado. Só lembrando que essa materialização desses objetos depende de vários fatores que o cliente precisa para estar escolhendo qual tipo de tecnologia será utilizado para essa impressão. Se o cliente quer uma peça mais resistente, se quer uma peça apenas com decoração, ou se é uma peça com mais detalhes ou não, tudo tem que fazer uma análise correta do cliente para poder estar escolhendo qual tecnologia será utilizada para poder fazer a materialização. E essa tecnologia ela é bastante versátil, podendo se utilizar vários tipos de materiais, vários tipos de termoplásticos. Conta um pouquinho pra gente aí, Carlos, quais são esses tipos de termoplástico? Bom, pessoal, falando um pouco dos materiais, a gente tem três tipos aqui mais acessíveis para a tecnologia FDM, que são o PLA, o PETG e o ABS. Falando um pouco de cada característica desses materiais, o PLA ele tem grande resistência à tração, ele não tem resistência a impacto e não tem resistência à temperatura. Porém, ele é um material muito fácil de conseguir trabalhar com ele, porque ele não precisa de impressoras fechadas. Então, qualquer impressora aberta, você já tem uma facilidade de impressão. Tem o PETG, que é o nosso material de garrafas PET, só que ele é adicionado glicol para maior resistência dele. Então, esse material ele é resistente à abrasão, resistência química muito boa, ele tem pouca resistência térmica e ele não tem delaminação. É um material muito bom também, que ele fica entre o ABS e o PLA, as características dele. Tem uma boa resistência mecânica e boa facilidade, parcialmente, de impressão. E a gente tem o ABS, que é um material, pelo que a gente vê aí, é um dos materiais mais utilizados. Que ele tem uma resistência mecânica muito boa e ele tem uma resistência à tração média. Mas é um material ótimo, então você consegue ter boa facilidade de acabamento com ele. É um material bem legal de estar se trabalhando aí. Carlos, explica pra gente o que seria essas impressoras fechadas. Você disse que o PLA não precisa de uma impressora fechada, mas o que seria uma impressora fechada? A impressora fechada é basicamente uma impressora que ela não vai ter problema com correntes de ar externas. Então o ABS ele tem muito problema com isso. Se a temperatura dele tiver menor, mais ou menos, que 40 graus, a peça ela pode sofrer... contração. Isso. O ABS ele tem esse problema de ter esse warp, né, que é a deformação da peça devido à temperatura externa. E já o PLA ele não vai sofrer com esse tipo de coisa. Então uma impressora aberta ele já a gente já consegue trabalhar bem com isso. Certo. Então uma peça que não exige um esforço mecânico nem que irá sofrer sobre altas temperaturas. O indicado seria utilizar como matéria-prima o PLA. Isso mesmo. Há peças que não vão sofrer impactos e não vai ficar exposta a temperaturas altas, ele é o mais indicado. Então, aí falando dos materiais que o pessoal já comentou, que a gente tem o PLA e o ABS, eu, de experiência própria, nos meus projetos, eu costumo utilizar o ABS para prototipar, porque ele tem um valor menor do que o PLA. E aí a gente consegue prototipar a um custo menor, apresentar para o cliente aquele protótipo, ele faz a aprovação e depois a gente vai migra para outros materiais. O pessoal não comentou sobre o Tritan, que é outro material que a gente utiliza na impressão 3D, que tem uma alta resistência, também é utilizado para peças de maquinário, né, para fazer peças para máquinas. Ele tem alta resistência mecânica, E nesse momento agora eu estou utilizando o ABS para fazer um protótipo para um cliente, mas que no final provavelmente a gente vai utilizar o Tritan para a peça final, para a peça que vai ser utilizada funcionalmente. Um outro adendo aqui que a gente, nós podemos falar em questão dos materiais, lembrando que o Carlos não comentou, nós temos os materiais flexíveis. Falando do flex, né, que é o material flexível, o pessoal utiliza ele para fazer case de celular. O pessoal de uma fábrica de filamentos que eu conversei há um tempo atrás, eles indicaram começar a case, começar a capinha do celular fazendo com o flex, né, fazendo com o filamento flex, e depois passar para um material mais rígido um pouco, ele vai se completar. Tipo assim, a gente começa com 1mm, 2mm de flex, e depois passa para um material tipo um ABS ou um PLA para terminar a capinha, porque aí a gente vai ter uma base dele, da capinha mais maleável, uma capinha mais flexível na base, mas que na hora que ela abraça o seu celular, ela vai ter uma rigidez para ficar firme ao redor do celular, né? O flex também é utilizado para fazer correias. Dependendo do tipo de correia que você precisa, a impressão 3D te dá essa flexibilidade de fazer peças que às vezes você não encontra mais no mercado, ou que você tem que fazer uma importação. Imagine que você tenha uma peça ou uma máquina aqui no Brasil que você tem que pedir uma correia da China ou da Alemanha ou dos Estados Unidos e que você pode prototipar essa correia aqui, entendeu? Com a impressão 3D você consegue prototipar essa correia e imprimir ela para utilização na sua máquina. E pegando o gancho no assunto aí até de mistura de materiais, a gente não pode esquecer também que no PLA existem os compostos, materiais aí tipo plástico com madeira. Já imaginou fazer uma escultura de madeira, só que ela é de plástico? Sim, existe o PLA Wood, também existe o PLA de bronze, tem compósitos de bronze. Então tem também o PLA com metal, que imita o aço. Então todos esses PLAs, ele tem cerca de 30% desses outros materiais compostos que você consegue utilizar ali na impressão 3D, mas no final você consegue tratar eles com os materiais que você trataria uma peça de madeira. Você pode envernizar, você pode lixar. No caso do bronze, você pode fazer o mesmo tratamento que você faria numa peça de bronze, só que com a vantagem de você não ter que, vamos supor, numa estátua de bronze, você teria que desgastar uma peça de bronze para chegar numa escultura. Na verdade, você usaria a flexibilidade do PLA imprimindo isso, e no final ela vai ter a cara de uma estátua de bronze. Então, esses são, e vem muitos outros compostos por aí. Cada dia existem compostos novos que são unidos ao PLA. E com esses novos materiais, só apontam aí que o futuro sabe lá onde vai parar isso, né? Isso é só o começo, mas já é um começo muito promissor. É verdade. Esses materiais que são misturados no PLA, eu li uma matéria uma vez que tem a possibilidade até de você conseguir imprimir a peça e deixar ela tipo oxidar, para dar um aspecto de feita realmente de bronze. Ela fica muito igual uma peça feita de bronze mesmo, ou de outro tipo de metal, por causa da oxidação que você consegue dar a essa peça. Eu nunca testei, mas eu li matérias que falam sobre isso. Então vocês estão querendo dizer que esses PLAs compostos, é como seria a impressão, eu faço a impressão normal, como se estivesse utilizando o PLA, e questão do tratamento final, eu posso, se eu estiver utilizando o PLA composto de algum tipo de metal, por exemplo, o cobre, eu posso polir nessa peça como se fosse uma escultura realmente de cobre, em vez de ser uma peça criada de plástico. Isso, exatamente isso. O material, por ser composto, ele vai ter tanto o comportamento de plástico, quanto um pouco do comportamento do metal, né? Se o metal pode ser oxidado, então essa peça também vai poder ter uma oxidação ou um tratamento com alguma tinta que tenha aderência a esse tipo de metal, entendeu? Bacana, bacana. Então, pessoal, chegamos ao final do primeiro Papo 3D, mais novo podcast sobre impressão 3D. Espero que vocês tenham gostado e nós estaremos abertos a feedbacks, dúvidas e sugestões através do e-mail papo3doficial@gmail.com. É isso, então, tchau! Puxa pra galera despedir, ué. Então, tchau. Começa aí, Carlos. Valeu, galera. Até a próxima. Raul. Então, galera, valeu aí, ó. Esperamos vocês pros próximos episódios, que a gente vai continuar gravando, se Deus quiser. E manda dúvida pra gente ter conteúdo pros próximos episódios, pra gente tirar dúvidas de vocês. Nós não somos especialistas, mas vamos pesquisar e esforçar para fazer o que tirar as dúvidas que vocês tiverem. Estamos aqui para aprender junto com vocês, enquanto vocês aprendem conosco. Marcos. Falou, galera. Obrigado aí. Espero vocês na próxima. Rafael. Se alguém tiver alguma dúvida ou sugestão de assunto, opinião, crítica com carinho, dá um desconto para os novatos. Deixa em comentário. Então tá, por hoje é isso. Até a próxima, fico aguardando vocês.